Dark Shotam 3305. 140 a bordo, 3:25 até na Natal. P17, vai via Pátio, Índia, Ponte Espera, 1895 a torre. Obrigado, muito boa noite. Telephone 2317 to intercept the localized course. Turn left, heading 140. Report established. Turn left, 140. Report established on localized course, 2317. Padre Salvador, boa noite. Esse é 6212. Está atingindo e mantendo nível 170. Boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro no 097. 4 mil, com 1017 na Mari, 6212. Salvador, Oxenar 6224, posição 01 no parapuxo de acionamento. Chamar a táxi 6224 graus. Controle 3600, pode voar direto Duna, descendo para 2000. 3600, prossiga para 2000 pés e para interceptar o curso localizador, curve à direita da proa 050. Direita 050, descendo para 2000 pés, 3600. Establish on the localizer and diesel. to 317, complete the ILS X-ray procedure and call now tower on 118 dismount 905. Call tower 118 95, Boa noite, controle, 95 boa noite, prossiga na chegada Mare, desça para o 050, é o número 3. 050, Mare, o 058. Deu tudo certo, tá pronto, 6224. Obrigado. Ive, direto Itap, 5809. Duna, você é 6212? Duna 2, pro de Duna, afirmativo. Desça para 3 mil pés, altímetro no 017. Autorizado o procedimento para o 3600? Autorizado, ele é X-ray, reporte estabilizado da 3600. Vai reportar 3600. Taxa Xené 6224-00 a bordo, autonomia de 0210 alterna Salvador. Quinta, 0017, quanto espera, chama 118-95, boa noite, 6224. Localizador, 3600. 3600 completo, ele é X-ray, chamando torre 118 decimal 95. 18 decimal 95, 3600, obrigado, boa noite. Boa. Autorizado interceptar nessa proa, Oceaner 622? Afirmativo, Oceaner 6212, descendo para 2 mil pés, reporte fui, aliás. 2 mil reportar a estabilizada, 621. 5809, prossiga para 2 mil pés, o altímetro 1017. Dívida de fixação e altitude em TAP. Afirmativo, 2 mil pés, 1017, dívida de fixação em TAP, 758, contará com a gente. Controle, uma boa noite, hotel 3305, 2500 na Fuca. Boa noite, 3305, contato radar na decolagem, suba ao 330. 330, hotel 3305, pode voar direto ao Aracaju? Chanel 6212, já passou externo, completo LS, chama de torre, 198, 3195. 215, 2895, Chanel 6212. 305, aguarde coordenação com o centro Recife. Aguardo, obrigado. Solo Salvador, é o C3600, boa noite, tá livrando a pista. Alfa, Juliette, pro 09, é o 3600. Está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. Reportará o localizador, Solo Salvador, boa noite, CNR 62, Zona 2, Zona 2, escuta. Alfa Juliette 0762. Está livre, direto Aracaju. Direto Aracaju, grato, até 3305. Tá bom, pois. Campo AV 5809. 809. Completaria a Sextrui, chamando Torre 1 no 83995. 05, obrigado, boa noite. Boa. E ele está na posição 8, autorização de reboque até a remota 12. Thank you. Bravo, Salvador, muito boa noite, objeto 5809. Controle o pioneiro 45. 45, contato radar, flua para 090, saída Conde. Subindo para o 090, saída Conde, pioneiro 45. Ocean 6224, Recife 2085, alternado no 2545, bom voo. 2085, 2545, Ocean 6224, obrigado.